Pax União. Agora em Fronteiras Piauí, temos um plano assistencial à família que atende os nossos interesses e melhor, 100% piauiense. Trabalhamos com embalsamamento em Picos Piauí, traslado em todo o estado do Piauí, descontos em clínicas em Picos e Teresina. Faça já o seu plano assistencial Pax União. Ligue 89 999 47 1591. Pax União. Aviso! As Óticas Liz comunica que nesta quinta-feira, dia 22 de julho, o Dr. Tiago Samuel, oculista de Teresina, estará atendendo na cidade de Fronteiras às 7:30 da manhã, no consultório das Óticas Liz. Interessados em fazer seus exames de vista? Vem para as Óticas Liz, agende sua consulta, faça sua avaliação ocular gratuitamente. Óticas Liz, veja a vida com outro olhar. Atenção, população de Fronteiras, estamos chegando! Quer economizar na hora de comprar? A nossa farmácia é o lugar. Medicamentos e cosméticos com os melhores preços. Na nossa farmácia você encontrará atendimento diferenciado e o preço que você procura. Nossa farmácia, sua saúde em boas mãos. Em breve estaremos prontos para lhe atender. Localizado na Avenida Landry Salles, 437, em frente à Prefeitura Municipal de Fronteiras. O aniversariante é quem presenteia você. Inhamos de prêmios, 1 ano. Com 5 moedinhas e R$1, você ganha. Primeiro prêmio, 3.000. Segundo prêmio, 3.000. Terceiro prêmio, 3.000. Tudo igual. Dinheiro de montão. E o quarto prêmio, uma moto Honda Fan 160, 0 quilômetro. Prepare-se para decolar. Moto Honda Fan 160 e dinheiro! 15 prêmios de R$300 no Giro da Sorte. Domingo 18 de julho. Inhamos de prêmios. 1 ano de transparência e muitos sonhos realizados. É confiança garantida. É na casa do Senhor. Não perca, grande inauguração da Igreja Cristã, a Casa de Deus, dia 1º de agosto, às 7:30 da noite, na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Armazém Paraíba, em Fronteiras, Piauí. Você e sua família são convidados especiais. A ser seguido é na casa do Senhor. Fronteiras em notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Já em Fronteiras, agora meio-dia, 39 minutos, hora certa, Zeni, Fronteiras e Notícia. O apoio cultural é de Zeni Móveis, Colégio Evangélico e provedor Giganet. Como foi plenamente anunciado a entrevista com o doutor Norberto, né, o patrão aqui, o doutor Norberto, que é diretor, presidente da Fronteiras FM, e ele está aqui. Nós vamos dar então início à entrevista com o doutor Norberto, aqui pela Fronteiras FM. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, você com o rádio ligado, você também, aí através do aplicativo Rádios Net, em qualquer parte aí do nosso imenso Brasil. Então, recebendo aqui o doutor Norberto, boa tarde, doutor Norberto, seja bem-vindo, lógico, à Fronteiras FM, né? E vamos dar início então à entrevista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tony Oliveira. Boa tarde, rádio ouvintes da Fronteiras FM. E nós vamos dar início então à entrevista. Doutor Norberto, primeira pergunta aqui, o doutor Norberto, que depois de passar pela experiência de político, advogado, militante, servidor público, produtor rural e agora sindicalista, qual a sua expectativa, doutor? É sempre um desafio, Tony. Eu, na verdade, como você frisou aí na sua pergunta, desenvolvi, passei por alguns cargos públicos em nosso querido município, né? Fui vereador, na época um dos mais votados desta cidade. Posteriormente fui vice-prefeito e prefeito interino. Então passei também pela vida pública. Coisa que me orgulha, que me deixa um pouco envaidecido. Posteriormente, formei-me em direito, exercendo a advocacia aqui, o munus público para as pessoas mais carentes da nossa coletividade. Hoje já não estou mais advogando, mas fiz um bom trabalho que é reconhecido por muitos. E consequentemente, fui servidor público do Estado do Piauí até o ano passado, quando me aposentei. Hoje já estou aposentado, graças a Deus. E o meu tempo hoje é desenvolvido entre escrever e produção agrícola, produtor rural. Eu planto algumas coisas lá no contorno do açude e gosto também de desenvolver a vida no setor primário, agricultura especialmente, agricultura familiar. E é como você bem frisou, abraçando agora o mundo do sindicato. É mais um desafio, eu gosto de desafio e tenho certeza que dará certo esse nosso desafio. Porque, como você sabe, todo sindicato, ele agrega determinada classe e nós temos que lutar pelo engrandecimento e fortalecimento dessas classes, seja qual for ela. No caso aqui específico, é bom que se diga que na última terça-feira, dia 13 de julho, nós tivemos todos os trâmites burocráticos com a reativação deste sindicato, que diga-se de passagem, ele já tinha uma carta sindical aprovada desde o ano de 1968, para você ver como a carta sindical é antiga. Mas ele só veio ser fundado legalmente em nosso município no ano de 1986, exatamente pelo cidadão Francisco Alves de Souza, popularmente conhecido por Chico Abílio, essa pessoa de saudosa memória que escreveu página de ouro da nossa história aqui do município de Fronteiras, e especificamente neste sindicato, que é o Sindicato Rural de Fronteiras. E E agora na cidade, 12:44, muito boa tarde. Você acompanhando a entrevista dentro do Fronteiras e Notícias com o doutor Norberto, ele também que é advogado, já aposentado, né? E diretor-presidente aqui da Fronteiras FM, assumindo aí o sindicato, né? Que está sendo reativado, o sindicato de Fronteiras. Doutor Norberto, qual a importância desse sindicato para o nosso município? Olha, Antônio, aqui a gente tem vários sindicatos já instalados e constituídos em Fronteiras, né? É bom que se frise que hoje a gente só consegue alguma coisa através das políticas públicas se for através de instrumentos representativos das classes, classes produtivas, classes operárias. No nosso caso específico, o Sindicato Rural de Fronteiras, ele é um sindicato patronal, porque aqui já existe o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são dos empregados, dos trabalhadores, aliás. No caso do patronal, já está dizendo, o patrão são dos proprietários de terras. Então, essas entidades representativas de classe, sindicatos, cooperativas, fundações, associações, desde que elas sejam devidamente constituídas e legalizadas, elas estão aptas a fazerem convênios com órgãos governamentais e não governamentais. Então, nós estamos trabalhando e nessa reativação, como de fato já deu certo. Hoje já conseguimos o CNPJ oficial através da Receita Federal lá em Picos. E logo em breve estaremos inaugurando a sede, que ainda não sabemos com precisão onde será. Onde os filiados que já são do passado, já se filiaram, irão abonar novamente a ficha de filiação e faremos também novas filiações ao sindicato. Primeiramente, dentro dos critérios legais, qual vai ser a mensalidade a ser estipulada. Agora é bom que se diga uma coisa, Tony, que o Sindicato Rural de Fronteiras hoje, nós já temos algumas coisas prometidas através dele. Nós sabemos que, primeiro, ele é filiado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí. É um órgão muito forte. E filiar também esse órgão representativo de classe, ele é presidido pelo deputado Júlio César de Carvalho Lima. O deputado Júlio César é um parlamentar, além de ser defensor convicto do municipalismo, ele é também um defensor convicto da bancada ruralista, quer dizer, defensor do homem do campo, do produtor, porque nós estamos falando aqui exatamente da produção, né, dessa grande coisa que desenvolveu e vem desenvolvendo no Brasil, que se chama agronegócio. Então, o sindicato nosso, ele agrega todos os segmentos produtivos do agronegócio. Ele vai do apicultor, criador de abelha, ao fruticultor, que produz fruticultura, que aqui em Fronteira nós temos um belo exemplo do nosso primolim, que já está plantando uva e produzindo. Nós temos o caprinovinocultor, que é quem cria ovelhas, bodes, enfim, o gado, o pecuarista, é toda essa cadeia produtiva. E então o que é que acontece? Se nós estivermos sintonizados com as nossas entidades representativas, a FAEP e o SENAC, que é o Serviço Nacional de Produção Agrícola, aliás, de aprendizado agrícola, de aprendizado rural, nós teremos o acompanhamento técnico, quer dizer, serão fornecidos aqui para o nosso município muitos cursos que irão trazer benefício para a melhoria da qualidade dos rebanhos. Quer dizer, o nosso município, nós sabemos que ele é encravado na região do polígono das secas, a região que tem as dificuldades de chuvas, como este ano nós tivemos aí uma baixa pluviometria. O prefeito nos disse hoje que já está decretando estado de emergência e por conta disso trazer algumas coisas que são inerentes aos municípios que se encontram nessa faixa de situação de emergência, ou seja, castigado com a estiagem. Deverão vir em breve carros-pipas para atender a demanda do nosso município. Nós sabemos que os açudes praticamente estão secos, né? E tudo isso aí, cestas básicas também para atender as pessoas mais vulneráveis. E tudo isso aí é capitaneado através da Defesa Civil após o prefeito decretar estado de emergência. Mas o sindicato também tem sua parte positiva, ele vai lutar também através de perfuratriz, que a FAEP já está adquirindo agora duas perfuratrizes das mais modernas, para a gente trazer aqui ao nosso município, à nossa região, e perfurar poços artesianos, onde se faça o estudo técnico prévio e não perca aqueles recursos da máquina se deslocar para determinado local e não encontre água. Então, o estudo técnico é exatamente apontando a capacidade hídrica de se perfurar um poço artesiano naquela localidade. Então, além disso aí, nós vamos trazer, buscar trator com todo equipamento agrícola para beneficiar os cooperados, os sindicalizados, né? E outros benefícios mais. Então, na verdade, que é um leque de opções muito grande e nós vamos lutar. Se for necessário a gente ir a Brasília, nós iremos tantas vezes sejam necessárias para buscar o fortalecimento do sindicato e da nossa categoria. E eu até veiculei aqui que, através do deputado Júlio César Lima, né? Várias cidades aqui, várias cidades que foram beneficiadas com carros para agricultura familiar, né? E também que Fronteiras, brevemente, certeza, vai contar também com um carro desse, o apoio à agricultura familiar. Veja bem, então, na verdade, ainda nós não temos aqui uma produção de hortifruti, como já tem outros municípios por aí. Mas já o deputado, ele disponibilizou emendas de sua autoria, contemplando alguns municípios. Aqui mesmo, o município de Caldeirão foi contemplado com um veículo dessa natureza, outro aqui em Alegrete. Mas nós precisamos também, já que nosso município hoje desponta como grande produtor de rebanhos, caprinos e de ovinos, é claro que vai necessitar também da gente buscar uma reivindicação em cima disso, né? Daqueles carros que transportam o rebanho de animais para as feiras. Hoje o estado do Pernambuco e da Bahia vem comprar os nossos animais de qualidade aqui na nossa região. É Simões, é Caridade, é Caldeirão Grande, é Jaicós, enfim. Essa região próxima aqui logo também está comprando conosco aqui, porque a produção nossa, ela tem melhorado geneticamente a cada dia, a cada ano. Nós vimos há pouco tempo atrás uma reportagem na TV, na Bandeirante, produzida aqui em nosso município, né? Do nosso amigo Antônio de Seu Braz, lá do Vidal, né? Onde a propriedade dele hoje é um exemplo para toda a região, quer dizer, em qualidade e em produtividade, né? E aquilo ali nos deixa bastante orgulhosos e tem como referência positiva. Claro que isso é uma questão de amadurecimento e de conscientização. Creio que os nossos produtores, com certeza, vão tomar como exemplo e vão procurar melhorar a qualidade do seu rebanho, geneticamente falando. E logo nós também estaremos vendendo a um preço bom, que tem um mercado que está absorvendo tudo isso, e com isso só quem ganha é o homem, são os homens que trabalham nesses setores, né? E o município que vai ganhar muito com esse sindicato reativado aí, já existe, o sindicato está sendo, como o senhor frisou bem, reativado, e já existe desde de que ano já, hein, doutor? Já de... Na verdade, eu falei no início da... É, nossa, o senhor falou, exatamente. Que ele foi fundado aqui para o seu Chicabelo em 1986, né? Quer dizer, bastante tempo. Aí estava... veio o problema de saúde dele, não teve como dar prosseguimento e caducou a diretoria e não foi renovada. Então, nós achamos por bem, porque é um sindicato muito importante para a vida primária do município. Olha, na verdade, eu volto a dizer o seguinte, o que alavancou e segurou a economia deste país foi o agronegócio. Se não fosse esse setor, o Brasil estaria afundado por conta da pandemia, de N problemas. Então, o agronegócio foi quem salvou a nossa economia. Então, temos que investir, temos que trabalhar. E, como eu falei, isso, no fortalecimento de todas essas cadeias produtivas que envolve o agronegócio, né? E o sindicato é exatamente para isso, é para a gente lutar, reivindicar, buscar mais recursos para implementar para o homem do campo, né? Facilitar a vida para que ele produza cada vez mais em qualidade, viu? É, o grande objetivo é este. E eu tenho certeza que nós conseguiremos. Muito bem, falando aqui, conversando com o doutor Norberto Pereira, ele também que é diretor, presidente da Fronteiras FM, e ele que vai assumir agora, está assumindo aí, né, a reativação do sindicato, do sindicato rural, né, do nosso município. E que bom, né, só vem trazer mais recursos, enriquecer mais o nosso município com a reativação desse sindicato, né. É, na verdade, nós já assumimos essa responsabilidade. Já assumiu. Terça-feira, tomamos posse. Ah, que bom. Foi nos dado posse, a minha, toda a diretoria, lá no centro administrativo, na última terça-feira, dia 13, quando tivemos, volta a frisar, a presença do grande economista, doutor Haroldo Sobreira, ele que é um dos grandes técnicos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí e do Senar, né? Serviço de Ensino de Aprendizagem Rural, né? Que eu no começo aqui andei esquecendo o significado da sigla, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E é bom que se diga que aqui em Fronteiras, alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de trazer um curso que foi um dos mais importantes para a área do homem rural, de modo geral. Nós trouxemos o primeiro curso de empreendedorismo rural, foi o... Na época, o presidente da Federação de Agricultura do Estado do Piauí era o doutor Carlos Augusto, que ele chamava carinhosamente de Caú, lá de Campo Maior. E esta turma, salvo engano de memória, formou aqui em Fronteiras 30 alunos, dos quais eu me fiz presente também. Eu, Eusébio, Thompson, o Afro, o Flávio, de Chico de Euclides, e muitos e muitos. É, foi uma turma grande. Eles vinham periodicamente, finais de semana, eu não me lembro bem se era todo final de semana, só a cada 15 dias. Eu sei que foi por um período de 3 meses, mas um curso bastante proveitoso, que muitos estão aproveitando todas essas sábias e belas lições no dia a dia, né? Partindo para a realidade. Porque uma coisa é o ensinamento didático, outra é o prático, né? Mas o negócio é absorver os conhecimentos e jogar na realidade. Então, eram essas perguntas que eu tinha a fazer ao senhor, doutor Norberto. Então, boa sorte ao senhor, frente aí ao sindicato, né? Com certeza vai desempenhar um bom trabalho, com seus conhecimentos, né? O currículo enriquecido, uma vida, né? de muitos... Um homem rico em conhecimento, senhor, né? E então, vai... Só tem a crescer mais e mais, né, o sindicato, né, do que está sendo reativado em nosso município e que vai beneficiar mais o agricultor, o homem do campo, com certeza será beneficiado com o retorno aí do sindicato, né, em nosso município. Então, parabéns ao senhor, boa sorte e obrigado pela presença aqui no jornal e que volte sempre, lógico. Tá, Antônio, eu que agradeço imensamente a nossa participação aqui hoje, em plena sexta-feira, já um final de semana. E é bom que se frise também que dos 224 municípios do Piauí, menos de 100 tem esse sindicato rural, que é o chamado sindicato patronal ou sindicato do empregador rural. Aqui na nossa região temos aqui no vizinho município de Pio Nono, onde o doutor Luiz Pereira também, que é um grande profissional liberal, odontólogo, político, também é o presidente desta entidade lá. E temos também Jaicóis e Picos, salvo engano de memória, aqui na nossa região, me parece, só esses quatro, por isso que está sendo refundado agora, está sendo reativado, aliás. Porque ele já foi fundado desde 86 e agora passando só pelos trâmites legais e burocráticos, mas tudo está dando certo. Depois disso, não, é só nos reunirmos, a diretoria, e partirmos para os pedidos. Claro que nós vamos pedir muito. E com certeza também iremos conseguir. Porque se você não pedir, não consegue. Eu já disse aqui no início da fala que para se conseguir isso, você tem que... primeiro, a legalização do sindicato. Está totalmente legal, né? Com o seu CNPJ, digital, essa coisa toda. E depois saber pedir e correr atrás. Não pode ficar acomodado, né? Isso. De modo que eu acredito que tudo vai dar certo nessa parceria com o deputado Júlio César. Ele que é esse grande lutador da área primária do Brasil e é um representante da bancada nordestina. Agora, através da sua emenda, do seu projeto, foi aprovada esta lei que anistiou praticamente 90% dos débitos rurais junto ao Banco do Nordeste. Quer dizer, um grande lutador e um grande beneficiador do homem, do homem da roça, do homem que maneja a terra e tira de lá o seu sustento e a sua lucratividade. Então, de modo especial, eu quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes também que estiveram conosco, nos ouvindo aí e assistindo esta rápida e sucinta entrevista. O meu boa tarde, um bom final de semana, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado aí ao nosso diretor-presidente, doutor Norberto, aqui da Fronteiras FM, falando aí, assumindo, né? Mais uma vez, parabéns a ele, sucesso frente aí ao sindicato o Sindicato Rural de Fronteiras, né? Tá, então tá aí, boa sorte, doutor Norberto.